Os três tipos de felicidade. Você conhece? Qual tipo de felicidade que você conhece? Só existe uma? Você não conhece as outras duas? Existem três tipos de felicidade. No mínimo, no mínimo, né, Bima? No mínimo. Eu conheço quatro. É, todo mundo pode conhecer, né? Então, mas aqui está se falando dos três tipos de felicidade. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 36 e 37. Nós vamos falar também do Festival Transcendental Hare Krishna, está chegando o final de semana. Falar da agenda. Que história de agenda que é essa aí, Bimala? As mudanças do site. Ano novo, site novo. Lá vem a Bimala. Ai, ai, ai. Krishna Balaram Arada. Renovar ou morrer? Tá bom, Bimala. A senhora falou é feriado. Bom, então, o que nós vamos fazer, hein? Tá combinado, tá combinado. Então, tudo o programa de hoje. Ah, não, é verdade. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e ler o livro Krishna, se der tempo. Já tô vendo tudo hoje. Bom, então vamos lá. Vamos lá conhecer os três tipos de felicidade com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso de 36 e 37, Bimala. A perfeição da renúncia. Cantar os dois. Eu não consigo nenhum. Tá bom, vamos tentar, vai fazer o quê? A senhora sempre manda cantar o segundo, né? O de baixo. Tá bom, sim senhora. Vamos tentar, né? Sukham tu idanim trividam Shrinu me baratari shaba Abhyasara mate jatra Dukantam chani gachati Jatat agrevisham iva Pariname mritopamam Tat sukham satvikam proktam Atma Buri Prasada Jan, Prasadam, Prasada Jan, Tá, de ler de novo. Atmaburi Prasadajan. Eu escuto esse nome. Prasada já me lembra de Krishna Prasada. Tradução só do segundo, né? Tá bom, então tá. Jat, aquilo que. Tat, esse. Agre, no começo. Visham, iva, como veneno. Pariname, no final. Amrita, néctar. Upaman, comparado a. Tat, isso. Sukam, felicidade. Satuikam, no modo da bondade. Proktam, disse. Atma, o eu. Budi, inteligência. Prasadajam, satisfatório. Aqui é Prasadajam. Tradução completa dos dois versos. Ou melhor, dos Bharatas. Agora, por favor, ouça de mim sobre os três tipos de felicidade que a alma condicionada desfruta. Ah, tá vendo, Bhima? Já começa por aí. Os três tipos de felicidade que a alma condicionada desfruta. Está se falando da alma condicionada. Então, os três tipos de felicidade são para a alma condicionada. E através dos quais, às vezes, chega ao fim de todo sofrimento. É, o prazer e a dor andam de mãos dadas neste mundo, né? Então, esses três tipos de felicidade aí, com certeza, né? Se a pessoa sentir, às vezes ela chega ao fim de todo sofrimento. Disse que aquilo que no começo pode parecer veneno, mas no fim é como néctar e que desperta a pessoa para a autorrealização é felicidade no modo da bondade. Aí, ó. A maior felicidade material que existe é essa aí, ó. Felicidade no modo da bondade. Esse é um tipo de felicidade. A maior felicidade que existe, né? Para a alma condicionada, para a pessoa comum, a maior felicidade material é a felicidade no modo da bondade. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada. Uma alma condicionada tenta gozar a felicidade material repetidamente. Olha o detalhe, tenta. Nós, pessoas comuns, estamos sempre tentando ser felizes. Você conhece alguém assim, Bilma? Conhece? Quem? Só todo mundo. só todo mundo. Ah, todo mundo são almas condicionadas, né? Com exceção do devoto puro de Deus, o Hare Krishna de verdade, todo mundo é alma condicionada. Os homens, pior ainda, além de condicionado, cachorros bailarinos nas mãos de uma mulher. Uma alma é quem controla o sexo, manda, Bimala. É verdade. É assim que a banda toca. Se você vê o maridinho correndo atrás da marida, é porque a marida geralmente controla o sexo, né? A mulher é 9 vezes mais luxuriosa que o homem, mas ela é cheia de manhas. Então, quando você vê a mulher correndo atrás do homem, é porque o homem que controla o sexo. É por aí. Quem controla o sexo manda e desmanda. Manda e desmanda, né? Não era para esses assuntos, não era. Tá, tô divagando. Tá bom, então já parei, Bimo. Uma alma condicionada tenta gozar a felicidade material repetidamente. Desse modo, ela mastiga o mastigado. Mas às vezes, no decorrer de tal gozo, ela se alivia do envolvimento material através da associação de uma grande alma. Mahatma de verdade, um Hare Krishna de verdade. Em outras palavras, uma alma condicionada está sempre se ocupando em algum tipo de gratificação dos sentidos. Mas quando ela compreende, pela boa associação, que esta gratificação dos sentidos é somente uma repetição da mesma coisa, e desperta sua verdadeira consciência de Krishna, ela, às vezes, se alivia de tal repetitiva, assim chamada felicidade. O ponto é esse, né? Sempre boa associação. Um mestre espiritual de verdade, ele pode guiar as pessoas, guiar o mundo inteiro, né? Guiar o mundo inteiro. Se o mundo inteiro seguir um bom médico, o mundo inteiro ficará são. Então, uma grande alma, um Hare Krishna de verdade, um devoto puro de Deus, um mestre espiritual, ele pode guiar o mundo inteiro, como o Prabhupada está guiando o mundo inteiro, o mundo que segue ele, né? É quem segue o padrão de Prabhupada. Quem não segue, vai continuar aí dando cabeçada. Então, onde eu estava aqui? Mas quando ela compreende pela boa associação que esta gratificação é somente uma repetição da mesma coisa, mastigando o mastigado, né? Ou como o cão que come o seu próprio vômito, que volta o seu próprio vômito, né? E desperta para a sua verdadeira consciência de Krishna, ela às vezes se alivia de tal repetitiva assim chamada felicidade. Na busca da autorrealização, a pessoa tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos e concentrar a mente no eu, resumindo, o padrão de Prabhupada, né? Todos estes procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno, mas se a pessoa tem êxito em seguir as regras e regulações e chega à posição transcendental, ela começa a beber o néctar verdadeiro e desfruta a vida. Aí experimenta a felicidade transcendental, né? O prazer superior, que está acima das três felicidades. Só falamos uma, Bimala, felicidade. Falamos a mais importante, a felicidade no modo da bondade. É a maior felicidade que a alma condicionada pode desfrutar materialmente. Mas se ela for bem guiada e não mal guiada, se ela seguir regras, regulações, resumindo, se ela seguir o padrão de Prabhupada, ela, como é que Prabhupada fala aqui, né? Onde está? Se, né? Se ela seguir... Não, as palavras de Prabhupada são muito incríveis. Se ela seguir regras, regulações... Se ela tiver êxito, né, em seguir as regras e regulações, ela vai chegar à posição transcendental. E aí ela começa a beber o néctar verdadeiro da vida e desfrutar a vida aqui e agora. Eu queria ver lá. Aqui, ó. Se pela boa associação ela desperta sua verdadeira consciência, se... Pela boa associação, tá? Por isso que a gente fala, né? Você vai conhecer os devotos, então se associe com devotos sérios e sinceros, que são a boa associação. Aí, se você despertar sua verdadeira consciência de Krishna, essa consciência de Krishna existe no coração de todo mundo, e se essa pessoa desperta essa verdadeira, porque tem a falsa consciência de Krishna, né? Está cheio de gente aí que acha que é consciente de Krishna, acha que está praticando a consciência de Krishna, mas não está praticando a verdadeira consciência de Krishna, não está na verdadeira consciência de Krishna, e aí ela não se alivia de tal repetitiva chamada felicidade material. Agora, se ela está em boa associação e se ela desperta para a verdadeira consciência de Krishna, ela às vezes se alivia de tal repetitiva assim chamada felicidade material. Deus não é barato não, meu amigo. Não. Tem que seguir regras. Nossa, quando fala em regras e regulações, está cheio de gente que se arrepia, né? Se arrepia de raiva, de medo, de revolta. Porque todos nós nos rebelamos contra Deus, né? Então, quando a coisa é séria, regras e regulações, você está louco, isso aí é para neófito, isso aí é para todo mundo. Senão, Prabhupada não seguiria. Imagine, o melhor homem de Deus seguiu regras e regulações. Para que ele precisava? Não, só para dar exemplo. Então é assim, se você seguir, se você tiver boa associação, se você seguir as regras e regulações, você vai chegar à posição transcendental e vai começar a beber o néctar verdadeiro e desfrutar da vida aqui e agora. Tá, já parei de falar, já não sei explicar mais não. Tá bom, Bimbo. Bem guiado, mal guiado, bem guiado, mal guiado, bem guiado, mal guiado. Você escolhe boa associação ou má associação. Você escolhe. Só que caminhos diferentes dão resultados diferentes. Ah, é verdade, Bimbo. Tá vendo? Você me corta. Os outros tipos de felicidade tem a felicidade no modo da paixão. Piorou, nossa. Quer piorar mais ainda? Felicidade no modo da ignorância. Está no Gita, né? Os próximos versos 38 e 39 fala sobre isso. Tá bom, já parei de falar. Aliás, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer livrinho, não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não. É o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link agenda. Ah, daqui a pouquinho fala. Agenda, agora sim, livros grátis, tá? Então, está passando na segunda linha o link livros grátis. Você clica aí que você encontra várias opções do Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Está passando aí livros de Prabhupada. Você clica aí, né? Pronto, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Eu esqueci de falar o quê, Bimo? Ah, nós vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, se Krishna deixar. Isso aí é batata, isso aí não precisa nem falar, né? Precisa sim, tá bom, então já falei. Então, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, está aí, você clica nele, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos, o que nós vamos fazer, Bimala? Ah, tá, vamos começar a falar da agenda, primeira coisa, senão depois não dá certo para falar do convite, né? Tá, vamos, sim, senhora que manda. Tá bom, então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link agenda, é o primeiro link agora, tá? O que é essa agenda, Bimala? Por que você ligou? Por que você mudou? Ah, o cadeadinho ali, tá assim. Antigamente era assim, a agenda era separada da rádio. Mas tá, por que mudou? Ah, porque aparecia que o nosso site não era seguro e muita gente deixava de entrar porque tinha medo. Tá, e aí o que mudou? Mudou um negócio, mudou uma letrinha lá. A falsa segurança, né? O site seguro é só mudar o HTTP para o S que já fica seguro. Por causa de um link, o site aparece como não seguro. Nossa, é demais. E aí, agora está seguro. Nossa, vixe, estamos seguros. Estamos seguros como essa vida, que está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf, acabou a segurança, acabou a estabilidade, acabou tudo. Muito seguro, legal, hein? Mas pelo menos aparece lá, né? Site seguro. Então você mudou porque nossa agenda tinha muitos links E muitos deles não tinham o S do HTTPS, tá? Sim, senhora. Tá, e agora? O que, que acontece agora? Agora você colocou o link agenda. Agenda. Então, tudo que estava, todos os links... Ah, inclusive você já estava pesando também. Inclusive agora você vai colocar também todos os links. Não vai ser... Vai ser agenda completa agora. Ah, tá. Ah, eu estou vendo aqui na primeira linha tem agenda também. Ah, tem. Depois das máximas de Prabhupada tem agenda também. Ah, então... Então tem agenda na primeira linha e na segunda linha, tá? Sim, senhora. Que mais? Tem mais alguma coisa para falar? Tem mais? Ah, então. Ah, dia 11 tem o jejum de Utpana Ekadashi. Já está lá na agenda o link. Ah, todos os jejuns, não agora, mas vai colocar todos os jejuns, todas as biografias, vai ser a agenda mais completa que alguém já viu. O Gilmar que vai gostar, o Gilmar já gosta, né? Já gosta da nossa agenda. E ele falou que, nossa, encontra tudo, né? E agora vai encontrar tudo e mais um pouco. Todas as biografias, todos os jejuns, já vai estar lá. Então, quando a pessoa mencionar, já está lá o link do jejum, do Upana Ekadashi, o próximo jejum já está lá. Sim, senhora. É, então lá vai ficar pesado, mas vai ter tudo. Tá bom, agora não tem problema de ficar pesado. Tá bom, é, não vai ficar, vai ficar menos pesado que muitos sites por aí. Tem site que você clica e tem que esperar meia hora para abrir. O nosso ainda vai continuar mais leve que os outros. Tá bom, a senhora que manda, a senhora que manda a chuva aí, a senhora é a diretora, a produtora, bronqueadora. Bom, então tá bom. Então agora eu posso falar do Festival Transcendental Hare Krishna. Bom, então o final de semana já está aí, né? Final de semana já está aí e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece nos finais de semana. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que agora é um site seguro, né? Ó, que beleza, hein? E na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica aí na Agenda. Já cliquei. E agora vão aparecer, né, os endereços. Os endereços do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Ah, então agora clica na letra, né? Por exemplo, aqui, ó, na letra T. Clica na letra T, vai lá na letra T lá embaixo, né? Vai, não quer ir, Bímola? Vai, não quer ir? Ih, Bímola, não está funcionando não, hein? Não está funcionando. Não está funcionando. Ah, que legal, você vai arrumar. Por que não está indo, Bímola? Aconteceu alguma coisa alheia à sua vontade. Tá bom, então vamos ver aqui por que não está indo. Agenda. Ah, porque já estava aberto outra janela. Então tá bom, vamos clicar de novo aqui. É quem sabe erra ao vivo. Tá, agora letra T. Não foi. Só pensou em ir. Você vai arrumar. Tá bom. Vamos! Não quer ir nenhum, Bima. Você vai arrumar. Tá bom, então tá bom. Bom, então você desce manualmente mesmo, tá? Então vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, você vai arrumar, tá bom, já falou, vai arrumar. Vai descendo, os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, e que horas começa, e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Já cheguei na letra T de templos. Está aqui, ó, templos no mundo. Templos no mundo. Você clica, você que está fora do Brasil, clica aí, né? Clique aqui para ver a lista. Eu gosto de clicar para ver se está funcionando. Esse aqui está funcionando, Bima. Está aqui, ó, endereços. Endereços do mundo inteiro. Hong Kong, Hungria, Romênia, Rússia. A coisa ficou russa, hein? Escócia, Singapura, Ué, Singapura está na letra S. Ué, ué, ué, ué, ué. Tem umas coisas doidas aí. Estranho, Bima. Eslováquia na letra S, África do Sul. É o Hari, é o Hari. Espanha na letra S. Dá alguma zebra aí. Sri Lanka, tudo bem. Suriname, Suazilândia. Será que está... UMA? Ou eles devem estar mexendo. Bom, você caça aí, né? Letra C. Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Tcheca. Vai ver que é tcheca, né? Tem tudo a ver. Tcheca com República Tcheca na letra C. Mas tem o TC. Tá. Dinamarca, República Dominicana. Ah, tem a ver, né? Tem a ver. F está certo. Letra G tem Geórgia, Alemanha. Olha o Hari, olha o Hari. O que importa é devoção, né? Se tiver devoção, está tudo certo. Tá bom, então qualquer dúvida, informações, perguntas, olha o Hari. É só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. É, isso aí acontece porque os devotos estão sempre correndo contra o tempo, né? Né, Bimala? Tá, então o que eu estava falando? É, então errei até o site nós. É. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Ô Bimala, arruma logo esse site aí, Bimala. Poxa vida! Eu tenho que dar bronca também. Não, já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya. Esse mantra também vai estar lá? Vai estar tudo lá. Tá bom, sim senhora. Então vamos lá. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, deixe-me ver aqui o nome do capítulo, descrição das características do rei Purandjana. Onde nós paramos, hein? Ah, então, tá vendo? Mesmo assunto, né? O rei Pratinabharishat encontrou o melhor mestre espiritual, Narada Muni. E por isso indagou-lhe acerca do conhecimento mediante o qual é possível escapar do emaranhamento de karma, banda, pansa, ou seja, as atividades fruitivas, essas coisas que todo mundo faz, né? Gozar a vida, tentar gozar a vida ao máximo. Isso aí só enrola o cidadão. Esta é a verdadeira função da vida humana. Buscar um mestre espiritual, né, e escapar das redes do karma. Não se enrolar cada vez mais. Divasya tatua de gyasa nato jas tiha karma bi. Em português, como se afirma no segundo capítulo do primeiro canto do Shrimad Bhagavatam 1.2.10, a única função do ser humano é indagar de um mestre espiritual fidedigno como sair desta prisão, né, de nascimentos e mortes, destas cadeias de nascimentos e mortes, ou seja, desse karma banda pança, né? Sair desse rolo, sair dessa rede de ações e reações, escapar de nascimentos e mortes, escapar de ação e reação. Essa coisa mecânica, esse mundo miserável, temporário, escapar das dualidades. Então essa é a única função do ser humano. Então quem não faz isso, nem quem não pergunta sobre isso, quem não busca isso, não se tornou um ser humano de verdade. Calma, vou ladear a página. Você é muito exigente, Bima, você está exigindo muito. Você errou lá, ó, não quer funcionar o trem lá e você fica dando bronca em mim aí. Aqueles cujo único interesse está numa vida supostamente bela, ou seja, permanecer como chefes de família, embaraçados com filhos e esposa, em busca de riqueza, acham que essas coisas são a meta última da vida. É, minha família é minha religião. Tá ferrado. Semelhantes pessoas só fazem vaguear por diferentes classes de corpos dentro desta existência material sem descobrir a meta última da vida. Aqueles que são muito apegados à vida familiar, que consiste em se enrolar com a esposa, filhos, riqueza e lar, dedicam-se a Kuta Dharma, ou falsos deveres. Prahlada Maharaja compara esses pseudo-deveres ocupacionais a um poço camuflado, Andakupam, é o poço escuro da vida material, a vida familiar, né? Cai no buraco, não sai mais. Prahlada Maharaja fala intencionalmente desse poço camuflado, porque se alguém cair nele, morrerá. Mesmo que grite por ajuda, ninguém o ouvirá, ou virá resgatá-lo. As palavras Biramyan Sansara Vatmasu são significativas. Na coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.151, Sri Chaitanya Mahaprabhu explica bem claramente essas palavras. Todas as entidades vivas vagueiam por diferentes classes de corpos em diversos planetas, e se, no curso de suas andanças, entram em contato com um devoto de verdade, um Hare Krishna de verdade, um devoto de Deus de verdade, né? Um Hare Krishna de verdade, através da orientação da Suprema Personalidade de Deus, suas vidas tornam-se exitosas. Muito embora o rei Pratinabarrishat estivesse ocupado em atividades fruitivas, só ocupado em gozar a vida, né? O grande sábio Narada lhe apareceu. É porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por isso que Krishna manda mestres desde a fundação do mundo, né? Desde o começo do mundo, Krishna está mandando mestres espirituais para ensinar o caminho de volta. O rei é, sem um mestre espiritual, ninguém vai achar o caminho de volta para casa e muito menos trilhar esse caminho de volta. O mestre espiritual tem que estar presente em carne e osso também, senão não funciona não, hein? Não vai se enganar não, que não funciona. O mestre espiritual, estando presente em carne e osso, Já é difícil dar certo para muitos discípulos, porque uns duvidam do mestre, outros traem o mestre, outros querem matar o mestre e tomar a posição dele, né? Outros não têm fé no mestre, outros não obedecem o mestre. O mestre fala, vira à esquerda, ele vira à direita, vai em frente, ele volta para trás. Imagina, o mestre espiritual estando presente em carne e osso, imagina se não tiver. Já o mestre espiritual presente em carne e osso, a maioria dos discípulos só faz presepada. O rei sentiu-se muito afortunado de poder se associar com Narada, o qual o iluminou com conhecimento transcendental. É dever de todas as pessoas santas seguir os passos de Narada Muni e viajar por todo o mundo, por todos os países e aldeias, com um intuito único e exclusivo de instruir as pessoas iludidas sobre a meta da vida e salvá-las do cativeiro de karma banda, ou seja, atividades frutivas. Isso que todo mundo faz, né? Gozar a vida, querer mulher, filhos, dinheiro, riqueza, poder, fama, tudo isso que todo mundo quer, né? Materialmente falando. Tá bom, já parei de falar. Só isso, Bimala? Vamos ler um pouquinho do livro Krishna, tá bom? Então tá bom. Então vamos parar aqui, ó. O grande sábio Narada disse: ó governante dos cidadãos, meu querido rei, por favor, vê no céu aqueles animais que têm sacrificado sem compaixão e sem misericórdia na arena de sacrifício. Vixe, agora vai começar a instrução, né? É, aceitou um mestre espiritual, agora tem que aceitar ser guiado por ele. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, está à sua disposição de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha, deixa eu ver como está, né? Porque a Bimala mudou tudo. Na segunda linha está passando o link Agenda. Isso. E agora, tá aqui, link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. E o próximo link, para você que não quer ler na tela ou baixar, está passando aí, é o livro de Prabhupada. Você clica nele, já cliquei e agora sim, apareceu aí a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica aí, já tem vários livros disponíveis dessa coleção. Você encomenda um ou dois ou todos, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Então vamos aqui, nós paramos onde? Ah, onde o sacerdote Brahman entrou no palácio de Krishna, né? Nessa hora, o Senhor Krishna estava sentado no leito da rainha Rukmini. Ele entrou no principal, na principal de todas as rainhas, Rukmini. Mesmo de uma distância considerável, ele pôde ver o sacerdote Brahmana chegar, e ele pôde reconhecê-lo como seu amigo. O Senhor Krishna imediatamente deixou o seu assento e veio adiante para receber o seu amigo, o sacerdote Brahmana. E ao alcançá-lo, abraçou o sacerdote Brahmana com seus dois braços. O Senhor Krishna é o reservatório de todo o prazer transcendental, e mesmo assim ele, em pessoa, sentiu grande prazer ao abraçar o sacerdote Brahmana pobre, porque ele se encontrava com seu muito querido amigo. Ou eles eram amigos de infância, né, Bimala? O Senhor Krishna o fez sentar em seu próprio leito e pessoalmente trouxe todos os tipos de frutas e bebidas para oferecer-lhe, como é apropriado na recepção de um convidado adorável. O Senhor Shri Krishna é o Supremo Puro, mas porque ele atuava no papel de um ser humano ordinário, ele imediatamente lavou os pés do sacerdote Brahmana e, para sua própria purificação, ele chuviscou a água sobre sua cabeça. Depois disso, o Senhor Krishna massageou o corpo do sacerdote Brahmana com diferentes tipos de polpa aromática, tais quais sândalo, aguro e açafrão. Ele imediatamente acendeu vários tipos de incensos aromáticos, não esses mata-ratos que vendem por aí. Tá bom, já parei de falar. E como de costume, ele é um incenso feito com resinas naturais, né, Bimo? Até hoje em dia tem esses incensos bons, né? Incensos que faz bem, né? Os mata-ratos já está falando, mata-rato, né? É, tem gente que mete o pau no incenso, fala que dá câncer. É, esses mata-ratos devem dar mesmo. Tá, já parei de falar. Ele imediatamente acendeu vários tipos de incensos aromáticos e, como de costume, ele ofereceu a ele adoração com lâmpadas de manteiga clarificada acesas. Depois disso, ofereceu a ele boas-vindas adequadas e depois o sacerdote Brahmana comer e beber. O Senhor Krishna disse: meu querido amigo, é uma grande fortuna que você veio aqui me ver. O sacerdote Brahmana, porque era muito pobre, não estava bem vestido. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. E seu corpo também era muito magro e franzino. Ele parecia não ser muito limpo. E por causa do seu corpo fraco, seus ossos eram visíveis distintamente. A deusa da fortuna Rukmini Devi pessoalmente começou a abaná-lo com um abano chamara. Mas as outras mulheres do palácio ficaram admiradas com o comportamento do Senhor Krishna em receber o sacerdote Brahmana daquela forma. Elas estavam surpresas de ver quanto zeloso o Senhor Krishna estava para dar as boas-vindas a esse sacerdote Brahmana particular. Elas começaram a imaginar como o Senhor Krishna pôde receber pessoalmente o sacerdote Brahmana, que era pobre, não muito assiado ou limpo, e vestido pobremente. Mas ao mesmo tempo elas puderam realizar que o sacerdote Brahmana não era um ser vivo ordinário. Elas sabiam que ele deve ter executado atividades piedosas grandiosas, de outra forma, porque o Senhor Krishna, o esposo da deusa da fortuna, tomava tanto cuidado com ele. Elas estavam ainda mais surpresas de ver que o sacerdote Brahmana estava sentado no leito do Senhor Krishna. Elas ficaram especialmente surpresas de ver que o Senhor Krishna o abraçou exatamente igual ele abraça o seu irmão mais velho, Balarama Ji, porque o Senhor Krishna costumava abraçar somente Rukmini ou Balarama Ji e ninguém mais. Depois de receber o sacerdote Brahmana muito bem e sentá-lo no colchão da sua própria cama, o Senhor Krishna disse: meu querido amigo sacerdote Brahmana, você é a personalidade mais inteligente e você sabe muito bem os princípios da vida religiosa. Eu acredito que depois de finalizar a sua educação na casa de nosso mestre espiritual e depois de remunerá-lo suficientemente, você deve ter voltado para sua casa e aceitado uma esposa adequada. Eu sei muito bem que desde o começo você não é nem um pouco apegado ao modo de vida materialista, nem você desejou ser muito opulento materialmente, e por isso você está em necessidade de dinheiro. Neste mundo material, pessoas que não estão apegadas à opulência material são encontradas raramente. Tais pessoas desapegadas não têm o mínimo desejo de acumular riquezas e prosperidade para o prazer sensual, mas às vezes elas são encontradas a coletar dinheiro justamente para exibir uma vida de casado exemplar. Elas mostram como, pela distribuição de riqueza apropriada, a pessoa pode se tornar um chefe de família ideal e ao mesmo tempo se tornar um grande devoto. Tais devotos casados ideais devem ser considerados seguidores dos meus passos. Eu espero, meu querido sacerdote Brahmana, que você lembre todos aqueles dias de nossa vida escolar que tanto eu quanto você vivíamos juntos na casa de alojamento do nosso mestre espiritual. Na realidade, qualquer conhecimento que tanto eu quanto você recebemos em nossa vida foi acumulado em nossa vida de estudante. Se um homem é suficientemente educado na vida de estudante sob a guia de um professor apropriado, então sua vida se torna bem-sucedida no futuro. É se recebe um bom treinamento, né? Treinamento espiritual, né, Bimala? Treinamento material não vale nada. Ele pode muito facilmente cruzar o oceano de ignorância e ele não está sujeito à influência da energia ilusória. Meu querido amigo, Todos devem considerar o seu pai como seu primeiro professor, porque pela misericórdia do pai, a pessoa obtém o seu corpo. O pai é, portanto, o mestre espiritual natural. Nosso próximo mestre espiritual é aquele que nos inicia no conhecimento transcendental, e ele deve ser adorado tanto quanto eu sou. O mestre espiritual pode ser mais de um. O mestre espiritual que instrui os discípulos sobre matérias espirituais é chamado Shiksha Guru. E o mestre espiritual que inicia o discípulo é chamado Diksha Guru. Os dois são meus representantes. Pode haver muitos mestres espirituais que instruem, mas o mestre espiritual iniciador é um só. Um ser humano que aproveita a vantagem desses mestres espirituais e, ao receber conhecimento apropriado deles, cruza o oceano da existência material, deve-se entender que ele tem utilizado propriamente a sua forma de vida humana. Ele tem conhecimento prático, que o interesse último da vida, que deve ser ganho somente nesta forma humana, é alcançar a perfeição transcendental e assim ser transferido de volta ao lar, de volta ao Supremo, a morada eterna de Deus. A morada de Krishna, né? Meu querido amigo, eu sou Paramatma, a super-alma presente no coração de todos, e é minha ordem direta que a sociedade humana deve seguir os princípios que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Como eu afirmei no Bhagavad Gita, a sociedade humana deve ser dividida de acordo com qualidade e ação em quatro classes. É o sistema perfeito de classes ou castas, foi criado por Krishna, por isso ele é perfeito e completo. Mas, se for usado de forma errada, não tem como dar certo, né? Similarmente, todos devem dividir a sua vida em quatro partes. A pessoa deve utilizar a primeira parte da vida em se tornar um estudante fidedigno, receber conhecimento adequado e se manter no voto de celibato, para que a pessoa possa dedicar completamente sua vida ao serviço do mestre espiritual sem se entregar ao prazer sensual. Um celibatário, um estudante celibatário, é destinado a viver uma vida de austeridades e penitências. O casado é destinado a viver uma vida... Devoto casado. Devoto casado... Calma, Bimala. Já estou parando. Cadê? Tá. Aí, tá vendo? Me perdi. O devoto casado é destinado a viver uma vida regulada de prazer sensual, mas ninguém deve permanecer casado no terceiro estágio da vida. Nesse estágio, a pessoa tem que retornar às austeridades e penitências anteriormente praticadas na vida de celibatário, de estudante celibatário, e assim se aliviar do apego à vida de casado. Depois de se livrar de seus apegos para o modo de vida materialista, a pessoa pode aceitar a ordem de vida renunciada. É a quarta iniciação, né? Porque sou a super-alma. Para aqui. Parar, Bimala? Tá bom, então vamos parar. Porque sou a super-alma. Só ler aqui onde a gente vai parar. Porque sou a super-alma dos seres vivos, sentado no coração de todos, eu observo as atividades de todos em cada estágio e ordem de vida. Puxa vida, e tem gente que acha que vai fazer alguma coisa escondida de Deus, né? Krishna está sentado aqui, como ele pessoalmente está falando, né? Em sua expansão de super-alma, ele está sentado no coração de todos os seres vivos, e não só das pessoas que têm a forma de vida humana. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora... E na segunda linha está passando o link